Mixtape, força e resistência. Santo dueto, santo dueto. Yo. Juninho Lutero, preto sensato. Vou pedir licença pra poder me expressar. Só alguns minutos, uma ideia eu vou mandar. Se liga lá, porque o bagulho vem do coração. Essa é minha missão, já tomei a decisão. Som de cristão, som de louco, bem consciente, que se assume como afrodescendente. Pois estou cansado de ouvir tanta ideia fraude, discriminação, preconceito, hipocrisia e tal. Mas estou na moral, sem deixar me corromper. Através do rap, eu tento alertar você que para ser preto não precisa ter raiva de branco. Ninguém é santo, a gente precisa ser franco. Precisamos ver quem está do nosso lado, quem são inimigos e quem são aliados. Os aliados temos que considerar, agora os inimigos, aí mano, vamos orar por eles, vamos. Mostrar nosso potencial, a força do nosso povo. Guerreiros do passado, guerreiam hoje de novo. Hoje, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Disposição para lutar, herdamos de ventre. Luiz, Alma e Clementina, antiga geração. Nossa avó, nossa mãe, continuação. Vamos honrar a vida que elas nos dedicaram, admirar a garra com que elas nos criaram. Seguir à risca os conselhos da guerreira que enfrentou a vida seca de uma lavadeira. Só quem é louco sabe reconhecer, dá valor a preta louca que o gerou, falou. Dos pretos de conceito eu estou na lista. Essa ideia aqui é só pra quem se identifica. Mensagem positiva pra periferia. Aqui é som de ladrão, mas com sabedoria. Ideia certa pros parceiros e parceiras. RAP, sangue bom, derrubando barreiras. Mensagem positiva pra periferia. Aqui é som de ladrão, mas com sabedoria. Ideia certa pros parceiros e parceiras. RAP, sangue bom, derrubando barreiras. Mensagem positiva pra periferia. Aqui é som de ladrão, mas com sabedoria. Aí porque somos afrodescendentes, exigimos respeito. Vê direito, não venha com seu preconceito. Sou bom sujeito, mas quando preciso fico nervoso. Atinge a minha raça e vai me ver bem periculoso. O povo afro já sofreu demais. Tem a lei que diz que todos somos iguais. Cê sabe que jamais saiu do papel esse barato. Quando eles estão pensando que por aqui só tem otário. Fique ligeiro com esses tipos, fique ligeiro. Quem manda aqui é o dinheiro. Cuidado, parceiro. Ando cabreiro na minha própria comunidade, mas lá no papel tenho direito à liberdade. É a maldade que age na mente dos covardes, que bate e abate os loucos sem piedade. Nossa gente passa privações todo dia, até senhora chora vítima de covardia. Judiam do coração da pobre mulher, perdeu o filho e o sobrinho, quem jogou? Os campé. Que são soldados criados pra reprimir marginais, enquanto a distribuição da renda injusta cria mais. Eu vejo tio quase 70 e ainda trabalha, um bico aqui, um bico ali, vai vivendo de migalha. Tentou se aposentar com o advogado caloteiro, trapaceiro com meu dinheiro do pedreiro que está no paradeiro. Desespero ao ver sua família com fome, sem dinheiro pra se manterem o que acham comem. Eu lhes pergunto, por que tem poucos com muito e muitos sem nada? Condições monetária, morada, pare pra refletir e vai ver que não é justo quererem nos manipular a qualquer custo. Ideia certa pros parceiros e parceiras. RAP, sangue bom, derrubando barreiras. Mensagem positiva pra periferia. Som de ladrão, mas com sabedoria. Ideia certa pros parceiros e parceiras. RAP, sangue bom, derrubando barreiras. Mensagem positiva pra periferia. Som de ladrão, mas com sabedoria. Força e resistência. Santo dueto. Deus abençoe toda a negritude brasileira. Deus abençoe a África. Que Deus abençoe todas as periferias do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial para cada morador de cada comunidade, do Rio de Janeiro à Bahia, do Rio Grande do Sul até o Ceará. Que Deus abençoe tua quebrada, irmão. Que Deus abençoe a tua quebrada, irmão. Força e resistência.